pode me chamar do que quiser. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você gosta. Você passa mal e quando tá me devorando, fica louca e diz que não tem. Já sabe como funciona o meu esquema. Te pega e você some, te pega e você some. Não se apaixona porque cê tá ligada que logo de manhã tem outra na minha cama. Eu vou puxar o seu cabelo e morder seu pescocinho. Eu vou pegar. Pego bem devagarinho. Safado, mulherengo, pode me chamar do que quiser. É isso que você gosta, é isso que você quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você gosta, é isso que você quer. Safado, mulherengo, pode me chamar do que quiser. É isso que você gosta. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você quer. Quando tá me demorando, fica louca e diz que não tem. Já sabe como funciona o meu esquema. Te pega e você some, te pega e você some. Não se apaixona porque cê tá ligada que logo de manhã tem outra na minha cama. Oh! Eu vou puxar o seu cabelo e morder seu pescocinho. Eu vou chegando, vou chegando. Chamado que quiser. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você gosta, é isso que você quer. Safado, mulherengo, pode me chamar do que quiser. É isso que você gosta, é isso que você quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé.